Capítulo 26. Estas são as divisões dos guardas das portas, dos coraitas: Meselemias, filho de Coré, da família de Abiasaf. O primeiro filho de Meselemias foi Zacarias. O segundo, Jediael. O terceiro, Zebadias. O quarto, Jatniel. O quinto, Elão. O sexto, Joanã. E o sétimo, Eliuenai. O primeiro filho de Obed-Edom foi Semaías. O segundo, Jeozabade. O terceiro, Joá. O quarto, Sacar. O quinto, Natanael. O sexto, Amiel. O sétimo, Issacar. E o oitavo, Peuletai. Deus havia abençoado Obed-Edom. Semaías, filho de Obed-Edom, teve filhos muito capazes que ocuparam posições de grande autoridade no clã. Estes eram os nomes deles: Otini, Rafael, Obed e Eusabade. Seus parentes Eliú e Semaquias também foram homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-Edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para seu trabalho. Os 18 filhos e parentes de Meselemias também foram homens muito capazes. Os filhos de Osa, do clã de Merari, foram Sinri, nomeado chefe por seu pai, embora não fosse o mais velho, Euquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Osa foram 13 ao todo. Essas divisões de guardas das portas foram feitas conforme os chefes de suas famílias. Os guardas, como os outros levitas, serviam na casa do Senhor. Foram encarregados de guardar as portas por sorteio, de acordo com as famílias, sem levar em conta idade ou treinamento. Meselemias e seu grupo ficaram responsáveis pela porta leste. Seu filho Zacarias, conselheiro de grande sabedoria, ficou responsável pela porta norte. Obed-Edom ficou responsável pela porta sul, e seus filhos, pelo depósito. Supim e Osa ficaram responsáveis pela porta oeste e pela passagem que dava para o templo. O serviço dos guardas foi dividido de forma igual. Todos os dias, 6 levitas ficavam encarregados da porta leste, 4 da porta norte, 4 da porta sul e 2 duplas do depósito. Cada dia, 6 ficavam encarregados da porta oeste, 4 da passagem que dava para o templo e 2 do pátio. Essas foram as divisões dos guardas das portas dos clãs de Coré e de Merari. Outros levitas, sob a liderança de Aías, eram encarregados dos tesouros da casa de Deus e dos depósitos onde ficavam os objetos consagrados. Da família de Libni, no clã de Gerson, Jeiel era o chefe. Os filhos de Jeiel, Zetã e seu irmão Joel, eram encarregados dos tesouros da casa do Senhor. Os líderes descendentes de Anrão, de Izar, de Hebron e de Uziel, foram: do clã de Anrão, Sebuel foi descendente de Gerson, filho de Moisés. Era o oficial encarregado dos tesouros. Suas gerações de parentes por parte de Eliezer foram: Reabias, Jesaías, Jorão, Zicre e Selemote. Selemote e seus parentes eram encarregados dos tesouros que o rei Davi, os chefes das famílias, os generais e capitães e outros oficiais do exército haviam dedicado ao Senhor. Esses homens dedicaram parte dos despojos que haviam obtido nas batalhas para a manutenção da casa do Senhor. Selomote e seus parentes também cuidavam de todas as ofertas dedicadas ao Senhor pelo vidente Samuel, por Saul, filho de Quis, por Abner, filho de Ner, e por Joabe, filho de Zeruia. Eram responsáveis ainda pelas demais ofertas dedicadas ao Senhor. Do clã de Izar, Kenanias e seus filhos receberam as responsabilidades administrativas de Israel como oficiais e juízes. Do clã de Hebron, Asabias e seus parentes, 1.700 homens capazes, foram encarregados das terras israelitas a oeste do Rio Jordão. eram responsáveis por todas as questões relacionadas ao serviço do Senhor e do rei nessa região. Também do clã de Hebrom, Gerias era o chefe dos Hebronitas, de acordo com os registros genealógicos. No 40º ano do reinado de Davi, fez-se uma busca nos registros e foram encontrados homens capazes do clã de Hebrom, em Jazer, na terra de Gileade. Havia 2.700 homens capazes e chefes de família entre os parentes de Gerias. O rei Davi os enviou para o lado leste do Jordão e os encarregou das tribos de Ruben e Gade e da meia tribo de Manassés. Eram responsáveis por todas as questões relacionadas a Deus e ao rei.